Sigam no Instagram, arroba DJ Mariano Oficial. A empresa Radiadores Gaúcho apresenta a vocês sua nova aquisição. Este é o Gol Mal Falado, de Castanhal, Pará. Um projeto audacioso, feito para tocar todos os ritmos com a mais alta qualidade e perfeição. Esse é o Gol Mal Falado, um som projetado pela loja System Sound, a melhor loja de Castanhal. Equipado com módulos Sound Digital, batendo forte e pesadão. Aqui está o Gol Mal Falado, da Radiadores Gaúcho. A hora é agora. Vamos lá, Moisés. Bota o Mal Falado no 18ão, meu patrão. O DJ é desguiado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado. Alô! Faz o caqueado. Grão, Mariano e Magrão, Mariano e Magrão, Mariano e Magrão, Mariano e Magrão. Grão, grão, grão. Botando na pressão, botando na pressão, botando na pressão, botando na pressão, botando na pressão, botando na pressão, botando na pressão, botando na pressão. É muito gol mal falado na sua cabeça. Hoje a pressão tá selada. Mariano e Magrão vai tocar pra você. Te ligar no show é de verdade. Referência no ramo é a dupla 3D. Novinha fica suave, a noite começou. Vem com a dupla 3D que eles dão um show. O G3 tá na voz, o baile tá pesado. Tem chivas, uísque, tudo do mais caro. Eu quero ver o bagulho doidar. Eu quero ver o bagulho doidar. Com a dupla 3D a pressão vai rolar. Com a dupla 3D a pressão vai rolar. Eu quero ver o bagulho doidar. Eu quero ver o bagulho doidar. Com a dupla 3D a pressão vai rolar. Com a dupla 3D a pressão vai rolar. Lá, lá, lá. Grão, Mariano e Magrão, Mariano e Magrão, Mariano e Magrão, Mariano e Magrão. Grão, grão, grão. Botando na pressão, botando na pressão, botando na pressão, botando na pressão, botando na pressão, botando na pressão, botando na pressão, botando na pressão. Módulos Sound Digital PS Marisco. Hoje a pressão tá selada. Mariano e Magrão vai tocar pra você. Te ligar no show é de verdade. Referência no ramo é a dupla 3D. Novinha fica suave, a noite começou. Vem com a dupla 3D que eles dão um show. O G3 tá na voz, o baile tá pesado. Tem chivas, uísque, tudo do mais caro. Eu quero ver o bagulho doidar. Eu quero ver o bagulho doidar. Com a dupla 3D a pressão vai rolar. Com a dupla 3D a pressão vai rolar. Eu quero ver o bagulho doidar. Eu quero ver o bagulho doidar. Com a dupla 3D a pressão vai rolar. Com a dupla 3D a pressão vai rolar. Cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Gol mal falado. Aqui é diferente. Aqui é na qualidade. Atrevidos Burger, Barbearia Underground. Só quem torce pro Brasil, joga a mãozinha pro céu. Só quem torce pro Brasil, joga a mãozinha pro céu. Da mãozinha pro céu, da mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu, céu, céu, céu. Alô, Melri! É Chopitel, peré, teu, teu. É Chopitel, peré, teu, teu. É Chopitel. Gaúcho que pilota e comanda o gol mal falado. É Chopitel, peré, teu, teu. É Chopitel, peré, teu, teu. É Chopitel, peré, teu, teu. É Chopitel, peré, teu, teu. Vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. Gol mal falado. É pressão. É no 18. Vai fumando e vai fumando e vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai fumando e vai fumando e vai fumando e vai fumando e vai fumando e vai fumando e vai fumando e vai fumando. Este é o Gol Mal Falado, de Castanhal, Pará. Traz o Hexa Brasil. A empresa Radiadores Gaúcho apresenta a vocês sua nova aquisição. Este é o Gol Mal Falado. É, em 5-8 foi Pelé, em 6-2 foi o Mané, em 7-0 o Esquadrão, primeiro a sempre campeão. Oh, 94 Romário, 2002 Fenômeno, primeiro pentacampeão, único penta é o Brasilzão. Olê, olê, olê, olê, olê, Brasil, olê, olê, olê, Brasil, olê, olê, olê, Brasil, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, olê, Brasil, olê, olê, olê, Brasil, olê, olê, olê, Brasil, olê, olê, olê. Sigam no Instagram, @DJMarianoOficial. Gol Mal Falado, um projeto audacioso. Oi, tô escrevendo só pra te dizer que sinto falta de você debaixo do meu cobertor. Sei que fui precipitada, já que não sentia nada até lhe perder. Que te ver com outro alguém doeu demais, deu um nó na garganta, acabou a paz. Eu sei que te amo com toda certeza, equipe transa, nada de Ana nem deu. Que te ver com outro alguém doeu demais, deu um nó na garganta, acabou a paz. Eu sei que te amo com toda certeza, equipe transa, nada de Ana nem deu. Ana nem deu. Você vai ser pra sempre o meu amor. Sei que fui precipitada, já que não sentia nada até lhe perder. Que te ver com outro alguém doeu demais, deu um nó na garganta, acabou a paz. Eu sei que te amo com toda certeza, equipe transa, nada de Ana nem deu. Que te ver com outro alguém doeu demais, deu um nó na garganta, acabou a paz. Eu sei que te amo com toda certeza, equipe transa, nada de Ana nem deu. Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. Posso te empurrar, posso te empurrar. Gol Mal Falado, feito pra tocar todos os ritmos com a mais alta qualidade e perfeição. Só liguei pra te falar. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Só liguei pra perguntar. Tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Boga do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Boga do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Boga do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Boga do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Só liguei pra te falar.

Castanhal, Pará. De vez, pou, pou, pou, tei, tei, tei, o DJ pirou de vez. Pou, pou, pou, tei, tei, tei, o DJ pirou de vez. Alô, Belly! É o baile do DJ que tá dando o que falar. É o baile do DJ que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar, que tá dando o que falar. Que falar, que falar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga as duas mãos pro ar. Joga, joga, joga, joga. A empresa Radiadores Gaúcho apresenta a vocês sua nova aquisição. Este é o Gol Mal Falado. Gol Mal Falado, um projeto audacioso. Mariano, o DJ que faz a diferença. E você sabe disso. Manda açaí e pimenta. Ai, tá dentro, hein? O mel dos meus lábios encontrar-te se outro alguém. O brilho do meu olhar pra ti já não chama ninguém. Parece que não dá pra ti, mas não era o que via sem mim. Tiraste o pé do jogo e queres só culpar a mim. As estrelas já não traçam nosso destino. As estrelas já não me casam contigo. A lua não brilha na nossa direção. Quero apenas dizer não. Queres me culpar? É uma escolha que eu não fiz, mas não reconciliar.

usava pra esconder que não me amava. Tudo que eu fazia era e na cama que dormia eu te olhava. Você virava o rosto, que aflição. Estou dando voltas porque não quero aceitar que acabou a nossa história de amor. Mal falado na Radiadores Gaúcho. Eu confiei, te entreguei meu coração, todinho em tuas mãos pra você cuidar de mim. Mas tenho medo de você me enrolar, me usar, deixar pra lá. Não mereço sofrer assim. Todo mundo, mundo que uma mulher pode dar, eu te dei. Nunca deixei faltar. Então ou você me assume de vez, pode me deixar. Não vou mais cair na boa conversa. Então não brinca com o meu coração. Ele não é brinquedo, não. Pode ser vir bagunçar. Então não brinca com o meu coração. Ele não é brinquedo, não. Pare de bagunçar. Amanhã pode ser você no meu lugar. Dando flela de sucesso. DJ Luiz, o poderoso chefão. Todo mundo, mundo que uma mulher pode dar, eu te dei. Nunca deixei faltar. Então, ou você me assume de vez, pode me deixar. Não vou mais cair na tua confiança. Então não brinca com o meu coração. Ele não é brinquedo, não. Pra você vir bagunçar. Então não brinca. Moisés, bota o mal falado no 18ão, meu patrão. Se Deus me desse outra chance, eu faria diferente. Seguraria tua mão pra sempre. Quando mais te precisei, você mudou de repente. Vi que aquele era o fim da gente. Por tantas vezes acreditei que que bate forte. Banda Batidão. Se Deus me desse outra chance, eu faria diferente. Seguraria tua mão pra sempre. Quando mais te precisei, você mudou de repente. Vi que aquele era o fim da gente. Por tantas vezes É muito gol mal falado na tua cabeça. Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. Agora veja só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não contou. Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis, divisão. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Que de mão dadas não ia andar. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não contou. Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão. Com a poderosa super bis, divisão. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Gol mal falado, aqui é diferente, aqui é na qualidade. Tell me, see, the love you give is killing me. And I wanna live. This isn't right. Searching your soul for light. So I'm turning left to myself. I could be as bad as someone else, but I find it hard when angels are alive. But you killing me, and I wanna live. This isn't right. Search your soul for light. So I'm turning left to myself. I could be as bad as someone else, but I find it hard when an angel's on my right. But you held to hell. I have an angel on my shoulder, but a devil in my head. But you módulos sound digital PS Marisco. Yeah. Sexta-feira é dia de molhar os pés, deitar na rede, o cobertor no corpo sem estresse. Deixa o vento refrescar, eu toco violão pra gente descansar. Enquanto bate palma, sempre na calma, amor, vamos lavar a alma. Hoje eu não vou ter insônia, meu sorriso me livrar da Babilônia. Cante por nós, cante por nós, cante por nós, cante por nós. Gaúcho que pilota e comanda o gol mal falado. Atrevidos Burger, Barbearia Underground, Gel da Âncora. Cante por nós, cante por nós, cante por nós, cante por nós, cante por nós, cante por nós, cante por nós, cante por nós, cante por nós, cante por nós, cante por nós, cante por nós. É pressão, é no 18ão. Em outro momento, em outro tempo, faça sentido. Você me disse, quando esse som tocar, seu coração lembrar, cê vai olhar pra trás, mas não vai me ver. Que grande ironia. Yeah. Mariano em mais um New Set Life. Que o tempo passou, abri os olhos para o mundo, esquecer o que já foi. A vida passa em um segundo, não existe mais depois. Talvez rever alguns conceitos que tinha sobre nós dois. Ter liberdade pra sonhar. Este é o Gol Mal Falado. Eyes won't open no more, heart that can see. And then I cried all night, and I couldn't sleep. All she wanted was to go to the sea. Don't worry, man, 'cause I'm not afraid. I'm not afraid. Don't worry, man, 'cause I'm on my way. I'm on my way to the ocean. The sunset made me cold. Swear I won't complain no more. Doesn't matter if we're rich or poor. Found out that we don't live to die. Even though there is no reason why. I'm not afraid. I'm not afraid. Don't worry, man, 'cause I'm on my way. I'm on my way. Don't worry, man, 'cause I'm not afraid. I'm not afraid. Don't worry, man, 'cause I'm on my way. I'm on my way to the ocean. Don't worry, 'cause I'm not afraid. I'm not

parceiro Caio Reboque, a galera de Caruaru, tamo juntos. Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Já vou logo avisando que eu não tenho namorada. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme. Assume, gordinho, jaguatirica. É bom demais, Júnior. Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Já vou logo avisando que eu não tenho namorada. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Vem, eu te aceito, vem. Galera do meu iPhone, bora sortinho, bora Gabriel. Meu parceiro Paulinho Pegadão, aí entende de pegação. Vai, Jardel Produções. Skull Hops, puro malte. Que eu te amo, muita gente sabe. Já dei prova em forma de buquê. Quem olha pra mim não vê maldade. Maldade só na hora do prazer. E daí se você gosta? Se você sabe desce na festa, se você tá virando, se levanta a mão, fica bonito, fica bonito. Gol mal falado, equipado com módulos saúde digital. Acertei de novo, sabe por quê? Cadê o Diego, hein, Eric? Ele tem que me respeitar, o Diego. Ele tem que me respeitar. Sabe por quê? Você sobe e desce na festa. Se tu tá virando tequila, lá me interessa. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não te largo. Cê faz gostoso, ainda com leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo romance com sapo. Bora, Fabiano, junta. Sabe por quê? Eu não te largo. Cê faz gostoso, ainda com leite condensado. Junta aí, junta aí, junta aí. eu sei te dar prazer. Yeah. Eu vou beijar o seu pescoço devagar. Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar de ouvir o novinha. Deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o teu sabor. Já que a nossa vibe combina, tu tá ligado que tu pode ser só meu. Combina, tu tá ligado que tu pode ser só meu. Seu amigo, seu amigo, minha poderosa Michelle de Aracaju. É o peruano. Vamos lá, Moisés, bota o mal falado no assim. Dezoitão, meu patrão. Mas olha onde eu fui parar. Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada. Como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com seu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai. Que eu sinto por você, nada disso você vai entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, nada disso você vai entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. Seu peruano na vibe, menino. Mas olha onde eu fui parar. Mais uma vez meu coração se apaixonou pela pessoa errada. Como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com seu desprezo que eu vou te esquecer. Espera mais um pouco e tu vai ver. O amor que eu sinto por você, nada disso você vai entender. O teu jogo é sem jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O amor que eu sinto por você, nada disso você vai entender. O teu jogo é sem jogar, mas nunca vou ganhar. Porque você não sabe o sentido de amar. O nome dele é Toninho de Camutanga. Bora, Camutanga, bota pras cabeça. Meu amigo vai divulgar. Matheus, Paraíso das Cores. Eu tô chegando, eu tô chegando. É peruano, é peruano. Marco Júnior, supervisor Sportinet. Fala, respeitaram o novo nos peitos, fala CDs. É muito gol mal falado na tua cabeça. Paulo da Faria e da Alimentos. Ô João, tá feliz hoje. Sol, o teu abraço quente é meu lençol. O tempo aqui não passa sem você. E custe o que custar, eu te espero. E quando te encontrar, só quero a paz a vida inteira pra te amar. E onde a vida me levar, eu vou. Quero sempre ter você, amor. Não importa seja onde for, tudo que você sente ao me ter. Sinta amor como você. Não importa só o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais. Adoro o amor que a gente faz. Com você é especial. Amor vira o carnaval. Com você a nota 10 não tem igual. Se não quer me ter, tu vai me ter. Que eu também tô como você. Nosso amor perde bis. Planta morre sem raiz. A galera de Belém do Pará. Seja onde for, tudo que você sente ao me ter. Também sinto amor como você. Não importa só o tempo, canta, vila, canta, vai. Na sua chanega é bom demais, amor.